Eu estou aqui na comunidade cristã Fogo e Poder. Nós estamos aqui nas terças-feiras, no culto de oração. E como sempre, nós temos uma palavra de Deus para você que me acompanha pela rádio, pela internet. Eu vou ler o texto de Lucas, capítulo de número 5, uma passagem bastante conhecida da Bíblia, a pesca maravilhosa. Lucas, capítulo de número 5, e o verso 1 diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém e graças a Deus. Eu li com você a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, do verso 1 a 11, trecho conhecido como a pesca maravilhosa. E eu gostaria de usar esta palavra para substanciar um ensinamento para nós aprendermos algo do coração de Deus para os nossos corações. A palavra do Senhor declara que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Jeremias 5:21 diz a palavra de Deus: Ouvi agora, pois isto ao povo louco e sem coração, que tem de olhos e não vê, que tem de ouvidos e não ouve. Eu quero trazer nesta mensagem de hoje as características de um verdadeiro discípulo. As características de um verdadeiro discípulo. O que é ser um discípulo? O que significa ser um discípulo? A palavra no grego matetes significa um aluno, um pupilo, alguém que está aprendendo de alguém superior, alguém que está sendo instruído, alguém que está se apossando das verdades de quem ensina. E nesse texto nós podemos ver algumas características de um verdadeiro discípulo. O versículo de número 2 diz que havia dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Aqui nós podemos ver que aqueles homens, na verdade, dois irmãos em cada barco, lavavam as redes, ou seja, eles tinham diligência, eles estavam trabalhando, eles estavam lutando. Deus, ele sempre trabalha com pessoas que trabalham. Você vai ver na Bíblia que Deus nunca chamou alguém que não estivesse fazendo nada. Moisés pastoreava. Pedro, nós vemos aqui, pescava. João pescava. André pescava. Tiago estava pescando. Todos os que nós vemos aqui foram chamados trabalhando. Embora os irmãos de Davi estivessem sentados prontos para almoçar, diz que Davi estava pastoreando. Deus sempre chama as pessoas que são diligentes, como Mateus, que estava cobrando impostos. Deus sempre usa pessoas de ação. Deus sempre irá usar pessoas diligentes. E aqui nós entendemos também que esses homens eram excelentes no que eles faziam. Embora tivessem passado a noite inteira e nada apanhando, já estavam preocupados com a ação do dia seguinte. Ou seja, não eram pessoas que se prostravam diante de uma derrota. Continuavam, mesmo em meio a um fracasso, a sua determinação. Então aqui eu aprendo que um verdadeiro discípulo é uma pessoa que se empenha. Enquanto Deus está falando do plano, enquanto Deus está ensinando, enquanto Deus está tratando o coração dele, ele continua trabalhando. A segunda coisa que eu aprendo aqui, que está no versículo de número 3, declara desta maneira: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. A segunda coisa que eu aprendo aqui, tão importante também como a diligência na vida secular, na vida do dia a dia, é a diligência diante do trabalho espiritual. Tem pessoas, tem tipo de pessoas, pessoas que se dizem cristãos e discípulos de Jesus, que se acomodam, eles querem somente receber, eles não querem trabalhar. Eles querem receber, mas eles não querem agir. Eles querem ser súditos do reino, mas não querem trabalhar pelo reino. Quando Jesus pede para Pedro, afasta-te um pouco o barco, que eu quero ensinar às multidões, nós vemos a diligência daquele homem que propôs a seguir o que Deus tinha falado. Mesmo tendo trabalhado uma noite inteira, mesmo estando cansado, mesmo sendo a hora talvez já de retornar para a sua casa, ele sempre teve disposição. Naquele momento ele teve disposição para servir o Senhor. Aqui eu aprendo uma verdade dita duas vezes. A diligência secular, ou seja, a diligência na minha vida do dia a dia, mas também a diligência na vida espiritual. Aqui Deus está falando de uma maneira muito profunda em pessoas diligentes, pessoas que agem, pessoas proativas, não pessoas que se prostram, não pessoas que ficam esperando acontecer algo, mas pessoas que se propõem a fazer algo. A segunda característica de um verdadeiro discípulo é a sua diligência no trabalho do reino, a sua diligência espiritual. A terceira marca, a terceira característica de um verdadeiro discípulo é a obediência ao comando do seu mestre. Eu leio com você o versículo 4 e o 5. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. A terceira característica de um discípulo é: ele sempre põe em primazia a vontade do seu mestre. A instrução do mestre é sempre soberana. Entre a vontade dele e a vontade do mestre, prevalece a vontade do mestre. Entre o que ele acha certo e a palavra dita pelo mestre, ele prefere obedecer à palavra do mestre. Um verdadeiro discípulo, ele acata fielmente a instrução. Ele não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Ele não sai para lá e nem para cá. Ele não vai à frente do mestre e nem fica retardado diante da ordem. Ele sempre caminha conforme a ordem estabelecida. Essa é a terceira característica de um verdadeiro discípulo. Você me entende? Ele anda em obediência ao comando do mestre. E aqui nós entendemos que Deus fala por etapas. Muitas pessoas querem viver o plano completo, mas não querem obedecer às etapas. Muitas pessoas querem usufruir de um milagre, mas não querem obedecer sequências estabelecidas por Deus. Primeiro Jesus disse: afasta-te um pouco. Depois nós vamos ver que ele faz-te ao largo, afasta um pouco mais. E somente na terceira ordem é que é o milagre que eles nem sabiam que ia acontecer. O fracasso se transformaria em uma grande alegria a eles. A quarta característica de um verdadeiro discípulo é a sua fé é baseada na palavra. A quarta característica de um verdadeiro discípulo é a sua fé. O que é fé, pastor? É o que ele acredita. Muitas pessoas acreditam, e eu tenho dito isso, em sensações, em comichões, em formigamentos, em revelações, em sonhos, em pessoas que dizem aquilo, em pessoas que dizem outra coisa. Mas Deus sempre tem primazia na palavra. Muitas pessoas correm atrás de profetas. Muitas pessoas correm atrás de pseudo-revelações, mas esquecem de basear a sua fé na maior instrução, na mais certa, na infalível, a palavra de Deus. A única coisa que Deus empenha verdadeiramente, como se ele jurasse, é somente na sua palavra. A palavra de Deus diz que ele exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Pastor, você está dizendo que eu não posso receber uma profecia de um profeta? Não estou dizendo isso, estou dizendo que nem sempre o profeta é confiado. O próprio Senhor nos alerta que há profetas que falam segundo o seu coração. O apóstolo Paulo, ele fala: não desprezeis as profecias, mas também as examinais. Como que você está falando, pastor? Estou falando: coloque o que você recebe, o que você vê, o que você capta com os seus sentidos no crivo da palavra. Está de acordo com a palavra? Está de acordo com o que Deus vem falando? Porque Deus não é um Deus de confusão. Ele não pode falar uma coisa pela sua palavra e falar outra coisa com o profeta. Se o profeta verdadeiramente de Deus, ele falará consoante a sua palavra. A minha fé é baseada em peso na palavra. É o que diz o versículo 5. Preste atenção. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Você quer uma pesca farta na sua vida? Aprenda a lançar a sua esperança, os seus projetos, a sua família, a sua vida financeira, segundo a palavra de Deus. A quinta coisa, a quinta característica de um verdadeiro discípulo é visão de compartilhar, visão de reino. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem uma visão de repartir e não só de ter para ele. Ele não tem uma visão egoísta. Os dons são meus. Se o irmão recebe um dom, ele fica triste. Se o irmão recebe um milagre, ele fica triste. Se alguém recebe uma benfeitoria de Deus, ele se abate. É uma pessoa egoísta. Ele acha que Deus só pode operar na vida dele, que Deus não pode abençoar outras pessoas. Eu vou ler com você o que diz o versículo 6 e o versículo 7. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Um verdadeiro discípulo, ele tem visão de reino, ele não é egoísta, ele não é mesquinho, aquele que prega somente a fraca da sua igreja, somente o seu ministério, somente o seu pastor, somente a sua visão. Porque nós sabemos que lá no céu não haverá instituição A, não haverá denominação B, não haverá igreja C, mas antes todos serão um como Cristo. Nisto serão conhecidos, meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Nós podemos discordar de algumas coisas, de algumas determinações, de alguns costumes de outras denominações. Mas se aquela igreja, ela tem compromisso com o discipulado, com a palavra de Deus, com a santidade, independente se eles sejam da mesma denominação, se assentam conosco nas mesmas cadeiras, se estão no mesmo lugar e no mesmo bairro ou não, o importante não é isso. O importante é que todos são um e um só reino. Aqui eu entendo que o importante não era o barco. O importante era o peixe. O importante não era o barco, o importante era o peixe. Quando eles viam que a quantidade era enorme, e não de uma maneira egoísta a ponto de afundar o barco, eles repartiram. O importante era a quantidade de peixe, era um milagre ser absorvido por todos que presenciavam. Chamaram mais barcos, chamaram mais amigos. E eu prego desta maneira, querido, olha, eu estou te convidando lá para mim na minha igreja. Mas se você quiser, vai numa igreja perto de você, você que tem me ouvido pela rádio, pela internet, eu sempre tenho determinado, vai lá, vai cá, porque um planta, o outro rega, mas quem dá crescimento é Cristo. Pastores, nós precisamos perder essa visão egoísta de achar que somente a nossa igreja é certa, somente o nosso ministério de salvos, mas antes nós devemos saber se um verdadeiro discípulo ele é marcado pelo fato de repartir, de compartilhar, de distribuir. Onde o mais importante não é o meu barco, o mais importante é a festa que Jesus está fazendo. A sexta característica que eu estou terminando, de um verdadeiro discípulo é conhecimento de quem eu sou e reconhecimento da minha indignidade. Conhecimento de quem eu sou, mas principalmente o reconhecimento da minha indignidade. Versículo 8 declara: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Uma característica singular de um verdadeiro discípulo é que ele sempre reconhece que diante do Mestre ele é incapaz. Ele está num nível inferior. Diante do Mestre, ele reconhece que ele não passa de um aluno. E, na verdade, diante do Mestre Jesus, só cresce quem, por todo tempo, reconhece incapaz. Aquele que, por todo tempo, reconhece sujo diante daquele que é todo limpo. Aquele que reconhece que precisa aprender daquele que é a fonte de toda a sabedoria. Aquele que reconhece que somente ele tem a fonte de todo conhecimento. Só ele é a fonte de todo amor. Só ele é a fonte de toda a provisão para o ministro. Os pastores, diáconos, presbíteros, todos nós devemos reconhecer que a nossa fonte não é nós. Se nós chegarmos diante do altar do Senhor, do nosso evangelismo, da nossa ministração, do nosso louvor, autossuficiente, e deixar o nosso tempo com Deus, a nossa particularidade, o tempo de ouvir e se assentar aos pés do Mestre, como Maria, certamente nós podemos impressionar pessoas. Nós podemos usar recursos de entretenimento, nós podemos usar recursos psicológicos para induzir algo nas pessoas, mas nós nunca faremos dele discípulos, porque ninguém pode aprender as coisas do reino, se não através do Espírito Santo. Nós só podemos distribuir o Espírito Santo quando nós reconhecemos que nós somos carentes dele também. E a sétima característica de um verdadeiro discípulo é disposição para abandonar tudo. Ninguém pode dizer que é um verdadeiro discípulo de Jesus se ele não tiver dentro do seu coração uma soltura desta vida, um desprendimento das coisas deste reino aqui da terra. Disse Pedro, disse João, disse Tiago, disse André. Versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou-se de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando-lhe os barcos sobre a praia, deixando tudo o seguir. A sétima característica de um verdadeiro discípulo é saber que o reino de Deus está acima do reino da terra. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que nós seguíssemos a sua pegada. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ninguém pode dizer que é do reino de Deus se não negar tudo. Jesus disse, se você não negar a sua família, se você não negar a sua vida nesta terra, em prol do meu reino, você não é digno dele. Aqui, Jesus não está falando para você menosprezar a sua família, porque a palavra de Deus instrui que aquele que despreza ou maltrata na sua família negou a fé pior do que o infiel. Mas quando está em conflito o reino de Deus e a sua família, quando você é colocado em xeque, ou você escolhe a Deus ou você me escolhe, não há dúvida, eu escolho o meu Senhor. Tem que ser desta maneira. Paulo perdeu tudo. Certamente a sua família o abandonou, segundo o contexto da Bíblia. Mas ele sabia que o que ele tinha conquistado era muito mais excelente. São essas características, querido? São essas. Eu quero responder e falar rapidamente para você. As sete características de um verdadeiro discípulo. Diligente na vida secular, uma pessoa de ação. Diligente na vida espiritual, uma pessoa que trabalha para Deus. Obediência ao comando do Mestre. A sua fé é baseada na palavra. Ele tem a visão de compartilhar o que ele tem. O importante são os peixes e não o barco. Conhecimento e reconhecimento da sua indignidade diante do Mestre. E disposição para abandonar tudo. Somente dessa maneira nós podemos ser o que Jesus sonhou que nós fôssemos. Verdadeiros discípulos. Amém e graças a Deus. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 8404 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.